não é em vão. O Senhor está de pé para ouvir sua oração. Tudo Ele já preparou. Nunca pare de clamar. Seu clamor já